O destino não quis a gente junto pra sempre, mas foi um privilégio me encontrar com você. Tudo aconteceu tão rápido e de repente, mas foi suficiente pra eu nunca esquecer. Todas as falas não foram ensaiadas, tinham de acontecer. As minhas lágrimas não foram forjadas, prefiro sofrer do que nunca conhecer. Teu olhar bem de perto e a força do teu beijo, esse novo perfume do teu cheiro com meu. Saiba que mudou meu velho mundo pra sempre. Se eu viver outras vidas, vou lembrar de você. Imagino momentos, viajei um tempo, crio uma vida em que estou com você. Me sinto lento, triste e cinzento, quando percebo que não está por aqui. Mais perto vou estar quando lembrar do teu grande coração. E até sem perceber, seremos eu e você. O destino não quis a gente junto pra sempre, mas foi um privilégio me encontrar com você. Tudo aconteceu tão rápido e de repente, mas foi suficiente pra eu nunca esquecer. Todas risadas, todas as falas não foram ensaiadas, tinham de acontecer. Minhas lágrimas não foram forjadas, prefiro sofrer do que nunca conhecer. Teu olhar bem de perto e a força do teu beijo, esse novo perfume do teu cheiro com meu. Saiba que mudou meu velho mundo pra sempre. Se eu ver outras vidas, vou lembrar de você. Imagino momentos, viagem um tempo, crio uma vida em que estou com você. Me sinto lento, triste e cinzento, quando percebo que não está por aqui.